Cai, mano. Somos regidos pelos punhos da valentia, cê tá ligado? Como uma pena na mão de um destro escritor. Isso aqui não é só rap. A batalha de Armagedon se inicia. O livro lacrado é desvendado perante os anjos. E as consequências, são avassaladoras. Enquanto no Líbano o massacre das quadradas dilaceram corpos, e na África crianças morrem desnutridas pela fome ou mutiladas, o Brasil enfrenta o vale da escuridão, sobre as drogas e o crime. A perversidade e a libertinagem se esparge, o apocalipse chega, mas aí. Este CD, volume 7, é o antídoto contra o pecado. Pra te salvar do inferno, quem tem ouvidos ouça o que o 3000 volts diz. Mensageiro do céu, entrando em cena do resgate. Essa é a cena. Seja bem-vindo.